Agua yo linda, lá vai Lisboa bailar, baila nos braços do teu que com ela quer casar. Lisboa nasceu, o galo cantou. Lisboa nasceu, o tempo parou. Lisboa cresceu, tão meiga e tão bela, que o tempo ficou ao olhar para ela. E hoje Lisboa, vaidosa e feliz, é sempre menina, porque o tempo quis. Oh, ai, oh, linda Lisboa, menina, menina, menina dos encantos meus. Oh, ai, oh, linda gaiata bonita, bonita, bonita pela graça de Deus. Lisboa nasceu, o sol e a lua desceram do céu, vieram para a rua, vieram para a rua para festejar. Lisboa e o tempo que querem casar. E há quem a ouça alegre dizer: sou menina e moça, porque o tempo quer. Oh, ai, oh, linda Lisboa menina, menina, menina dos encantos meus. Oh, ai, oh, linda gaiata bonita, bonita, bonita pela graça de Deus. Oh, ai, oh, linda gaiata bonita, bonita, bonita pela graça de Deus.